Capítulo 8. Depois da partida de Graham, o Dr. Hannibal Lecter ficou durante várias horas na penumbra, deitado na cama. Por momentos interessou-se pelos tecidos. A trama da fronha da almofada contra as mãos que mantinha cruzadas atrás da nuca, o tecido mais fino muito perto do rosto. Depois foram os odores e deixou vaguear a imaginação. Alguns eram reais, outros não. Tinham colocado cloro nos sanitários, esperma. Serviam Tilly na cantina, uniformes enrijecidos pelo suor. Graham não quisera dar-lhe o seu número de telefone particular. O perfume um pouco ácido do chá acabado de colher. Lecter sentou-se na cama. Afinal de contas, podia ter se mostrado amável. Os seus pensamentos tinham o odor quente de cobre de um despertador elétrico. Pestanejou por várias vezes, em seguida ergueu as pálpebras. Subiu a intensidade da luz e escreveu um recado a Chilton, em que lhe pediu autorização para ligar ao seu advogado. A lei permitia a Lecter falar a sós com o advogado e ele nunca abusara desta regalia. Chilton nunca o autorizaria a dirigir-se ao telefone. Foi, portanto, o telefone que veio até ele. Dois guardas trouxeram o aparelho e desenrolaram um longo cordão que se encontrava ligado à tomada do seu gabinete. Um dos guardas trazia as chaves e o outro um aerossol de gás paralisante. Dr. Lecter, vá para o fundo da sua cela, de cara para as paredes. Se virar ou se aproximar das barras antes de ter ouvido a porta se fechar, atire o aerossol na cara. Compreendido? Perfeitamente, disse Lecter. Obrigado por terem trazido o telefone. Teve que passar a mão através da rede de nylon para digitar o número. O Serviço de Informações de Chicago deu-lhe os números do Departamento de Psiquiatria, na Universidade de Chicago, e do gabinete do Dr. Alan Blorn. Ligou à central do Departamento de Psiquiatria. Queria falar com o Dr. Alan Blorn. Acho que ele não vem hoje, mas vou ligar ao seu serviço. Só um momento. Devia me lembrar do nome da sua secretária, mas confesso que não consigo recordar. Linda King? Só um instante, por favor. Obrigado. O telefone tocou 8 vezes até que alguém atendesse. Gabinete de Linda King? Bom dia, Linda. Linda não trabalha aos sábados. O Dr. Lecter previra que as coisas se passariam desta maneira. Talvez consiga me dar uma informação. Aqui fala Bob Greer, das edições Blaine e Edwards. O Dr. Blorn me pediu para enviar um exemplar do livro de Overhauser, O Psiquiatra à Face da Lei, a Will Graham. Linda deveria me indicar o endereço e o seu número de telefone, mas ainda não o fez. Escute, sou interina. A Linda estará aqui na segunda. Tenho de apanhar o Federal Express dentro de 5 minutos. Não queria ter que telefonar ao Dr. Blorn, porque foi ele que disse a Linda para enviá-lo, e gostaria de evitar que ela arrumasse problemas por tão pouca coisa. Deve ter tomado nota na sua agenda. Se me der essa informação, prometo-lhe um buquê de flores. Ela não tem agenda. Bem, então deve estar num arquivo. Sim. Seja uma boa menina. Me dê esta informação e prometo que não a faço perder mais tempo. Qual foi o nome que disse? Graham. Will Graham. Está aqui. O seu número particular é 305-57002. Tenho que enviar o livro para a sua residência. Não tenho um endereço particular. Então, qual é que tem? Federal Bureau of Investigation, 10ª Rua e Avenida da Pensilvânia, Washington, D.C. Espere, tenho aqui também a caixa postal 3680, Marathon, Flórida. Você é um anjo. Obrigado. Não tem de quê? Lecter sentisse melhor. Talvez desse um telefonema a Graham, ou, se ele não se mostrasse amável, pudesse fazer que um armazém de artigos médicos lhe enviasse uma bolsa para colostomia, como recordação dos bons velhos tempos. Capítulo 9. A sudoeste dali, e a mais de 1.100 quilômetros, na cafeteira da Gateway Fura, em St. Louis, Francis Dolarhyde esperava pelo seu hambúrguer. As entradas dispostas no balcão geladeira estavam recobertas de molho coalhado. Mantinha-se perto da caixa registradora e bebia café num copo de plástico. Uma jovem ruiva, envergando uma bata de laboratório, entrou na cafeteria e aproximou-se do distribuidor de doces. Por diversas vezes olhou para as costas de Dollarhyde e fez um trejeito com a boca. Finalmente dirigiu-se a ele e disse: Senhor Dollarhyde? Dollarhyde virou-se. Mesmo fora da câmara escura, usava os seus óculos de proteção de lentes vermelhas. Ela se esforçou para não tirar os olhos da ponte da armação dos óculos. Seria possível sentarmos por uns momentos? Preciso falar com o senhor. O que é que tem para me dizer, Aileen? Que me sinto verdadeiramente desolada. Bob estava um pouco tocado e se fazia de palhaço. Não fazia por mal. Vamos nos sentar, eu lhe peço. Só um instante. Não quer... Dollarhyde nunca pronunciava assim. Sentia uma dificuldade enorme com as consonantes sibilantes. Sentaram-se. A jovem torcia nervosamente um guardanapo de papel. Todo mundo estava se divertindo muito naquela noite e sentíamos-nos contentes por termos o senhor conosco, disse ela. Um pouco surpreendidos, mas na realidade contentes. Sabe como é o Bob? Nunca para de fazer imitações, devia trabalhar na rádio. Imitou dois ou três sotaques, contou várias histórias, bem sabe que ele é mesmo capaz de falar como um negro. Quando ele imitou aquela outra voz, não era para ridicularizá-lo. Estava embriagado demais para saber quem estava lá. Todos eles riram muito e depois não riram mais. Foi então que Bob compreendeu o que estava fazendo. No entanto, não deixou de continuar. Sim, eu sei. Conseguiu erguer os olhos do guardanapo para a armação dos óculos sem se distrair. Tive uma discussão com ele por causa disso. Ele não queria ofendê-lo. Tentava simplesmente fazer as pessoas irem. Notou certamente como ele ficou corado. Convidou-me para fazer um dueto com ele. Agarrou-o pelos ombros. Queria que o senhor também risse. Acredite em mim, senhor Dollarhyde. Tudo aquilo me divertiu muito, Aileen. Mas agora Bob está muito envergonhado. Ouça, não quero que ele fique preocupado por tão pouco. Não tem qualquer razão para isso. Diga-lhe isso da minha parte. Nunca mais falaremos isso no trabalho. Meu Deus... Se eu tivesse tanto talento como Bob, faria imitações também. Vamos nos encontrar dentro em breve e é preciso que ele compreenda que não lhe quero mal por causa disso. Ainda bem. Sabe, ele gosta de brincar, mas é um rapaz muito sensível. Não tenho qualquer dúvida. Igualmente temo. A voz de Dollarhyde era abafada pela mão. Quando se encontrava sentado, apoiava sempre o nó do dedo indicador contra o lábio superior. Perdão? Acho que tem uma boa influência sobre ele aí. Com toda a franqueza, também acho que sim. Nunca bebe, a não ser aos fins de semana. Descontrai-se um pouco e depois a mulher telefona de casa. Faz caretas enquanto eu falo, mas sei que depois do telefonema fica preocupado. Uma mulher sente esse tipo de coisas. Pousou rapidamente os dedos sobre o pulso de Dollarhyde. Apesar dos óculos, viu que o seu olhar se modificava. Não se preocupe, Sr. Dollarhyde. Sinto-me feliz por termos tido essa conversa. Eu também, Aileen. Dollarhyde ficou olhando para ela enquanto se afastava. Tinha uma marca na parte de trás do joelho. Disse então para si mesmo que Aileen não gostava dele. Aliás, não se enganava. Ninguém gostava dele. A grande câmara escura estava fresca e cheirava a produtos químicos. Francis Dollarhyde trabalhava sob luz vermelha e verificava o revelador que se encontrava na cuba. Centenas de metros de filmes particulares vindos de todo o país passavam continuamente naquela cuba. A temperatura e a frescura dos produtos químicos eram de uma importância vital. Ele era o responsável por isso e por todas as outras operações antes dos filmes passarem no secador. Várias vezes ao dia tirava filmes da cuba e verificava-os, imagem por imagem. Na câmara escura não havia qualquer ruído. Dollar Hyde desencorajava qualquer tipo de conversa entre os seus assistentes e se comunicava com eles sobretudo por gestos. Depois da equipe ter terminado o seu trabalho, ficou só na câmara escura para revelar, secar e montar os seus próprios filmes. Dollar Hyde voltava para casa por volta das 10 horas da noite. Vivia só numa grande casa, uma herança dos avós, que se situava no extremo de um caminho coberto por saibro e que atravessava um enorme pomar a norte de St. Charles, na outra margem do rio Missouri, bem em frente de St. Louis. O proprietário do pomar encontrava-se ausente e ninguém cuidava dele. Árvores mortas e galhos quebrados misturavam-se com as árvores que ainda se encontravam verdejantes. Julho estava chegando ao fim e o cheiro das maçãs apodrecendo espalhava-se para lá do pomar. Durante o dia, as abelhas tomavam conta do lugar numa azáfama constante. O vizinho mais próximo morava a cerca de 1 quilômetro. Logo que entrava, Dollar Hyde fazia uma inspeção na casa. Há alguns anos fora vítima de uma tentativa de roubo. Acendeu a luz em cada uma das dependências e procurou em todos os cantos. Um visitante não seria capaz de acreditar que ele vivia só. As roupas dos seus avós continuavam penduradas nos armários, as escovas da avó, onde ainda havia alguns cabelos arrumados no tocador. A dentadura da avó encontrava-se num copo, na mesinha de cabeceira. A avó morrera há 10 anos. O encarregado das pompas fúnebres dissera-lhe: Senhor Dollar Hyde, pode fazer o favor de trazer a dentadura da sua avó? E ele respondeu: Calha a boca e faça o que tem de fazer. Tendo verificado que se encontrava só na casa, Dollar Hyde subiu ao primeiro andar, tomou uma ducha prolongada e lavou o cabelo. Vestiu um kimono feito de um tecido sintético, imitando seda, e em seguida deitou-se na cama estreita do quarto que ocupava desde a infância. O secador de cabelo da sua avó tinha um tubo e uma touca de plástico. Colocou a touca na cabeça e passou o tempo folheando uma revista de moda. A dureza e a brutalidade de certas fotografias possuíam qualquer coisa de notável. Começava a se sentir excitado. Girou a lâmpada de leitura para iluminar uma gravura fixada na parede, junto da cama. Era uma reprodução de uma aquarela de William Blake, o grande dragão vermelho, e a mulher vestida de sol. Esta pintura transtornara-o completamente desde o momento em que tinha visto. Antes, nunca vira nada que se encontrasse tão próximo do seu pensamento gráfico. Tinha a sensação de que Blake espiara por uma de suas orelhas e vira o dragão vermelho. Durante semanas, Dollar Hyde receara que seus pensamentos pudessem sair pelas orelhas para se materializar na câmara escura e queimar os filmes. Colocara tampões de algodão nas orelhas. Mais tarde, temendo que o algodão fosse inflamável, tentara a lã de aço. Fizera-lhe sangrar as orelhas. Por último, cortara pequenos pedaços de tela de amianto da cobertura de uma tábua de passar ferro e fizera pequenas bolas que obstruíam perfeitamente os seus canais auditivos. Durante muito tempo, a única coisa que vira fora o dragão vermelho. Presentemente, tinha outra coisa. Sentiu o início de uma ereção. Por vontade dele, as coisas teriam acontecido mais lentamente, mas agora já não podia esperar. Dollar Hyde correu às pesadas cortinas das janelas da sala de estar do térreo. Montou a tela e o projetor. O seu avô não se importara com as objeções da avó em instalar uma cadeira reclinável na sala de estar. Ela colocara um pano bordado no apoio da cabeça. Dollar Hyde sentia-se bem. Colocou uma toalha no braço da cadeira. Apagou a lâmpada. Deitado naquela sala escura, poderia imaginar-se em qualquer lugar. Instalar um pequeno aparelho rotativo no teto que projetava manchas multicoloridas nas paredes, no chão, na sua própria pele. Poderia ter se imaginado no assento de uma nave espacial, uma bola de vidro flutuando entre as estrelas. Quando fechava os olhos, parecia que sentia as manchas luminosas deslizarem sobre o seu corpo, e quando os reabria, podia ser as luzes de uma cidade que brilhavam acima dele, abaixo dele. Não havia nem alto nem baixo. À medida que aquecia, o aparelho aumentava de velocidade e os pontos luminosos abatiam-se sobre ele. Despejavam as suas torrentes angulares sobre a mobília. Escorriam pelas paredes numa chuva de meteoros. Poderia ser um cometa mergulhando na direção da nebulosa de Câncer. Havia um único lugar que se encontrava ao abrigo da luz. Colocara diante do aparelho um pedaço de cartão que projetava uma sombra sobre a tela de cinema. Talvez um dia viesse a fumar erva para aumentar os efeitos, mas hoje não sentia necessidade disso. Acionou o interruptor para ligar o projetor. Um retângulo branco surgiu na tela, seguido de riscos acinzentados, estrias, até que se viu o pelo de arame erguer as orelhas e dirigir-se para a porta da cozinha, agitando freneticamente a cauda. Um corte e em seguida o pelo de arame mais uma vez, correndo, ao mesmo tempo que tentava pegar a cauda com os dentes. A senhorita Leeds entra na cozinha com um saco de supermercado, começa a rir e leva a mão ao cabelo. As crianças entram por sua vez. Novo corte seguido de um plano bastante mal iluminado. É o quarto de Dollarhide no primeiro andar. Está nu diante do grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol. Usa os óculos de combate fixos no rosto por uma tira elástica, semelhantes aos que os jogadores de hóquei no gelo usam. Tem uma ereção que mantém com a mão. A imagem torna-se nublada quando se aproxima da câmera, com movimentos estilizados, a mão estendida para fazer o ponto. O rosto ocupa toda a tela. A imagem estremece para, em seguida, se estabilizar sobre um grande plano da boca. O lábio superior, disforme, está arreganhado. Entre os dentes vê-se a ponta da língua. No alto da imagem pode-se ver um olho arregalado. A boca enche a tela, os lábios se afastam para deixar ver os dentes e, por último, é a escuridão total quando a boca se fecha sobre a objetiva. A dificuldade da sequência seguinte é evidente. Uma imagem nublada, violentamente iluminada, transforma-se numa cama. Charles Leeds debate-se. A senhorita Leeds ergue-se. Protege os olhos com a mão. Volta-se para Leeds, coloca as mãos sobre o seu corpo, rola para a borda da cama e fica com as pernas presas nos lençóis. Tenta se levantar. A câmera aponta na direção do teto. As molduras varrem a tela e, por fim, a imagem se estabiliza. A senhorita Leeds está deitada na cama de novo, vendo uma mancha escura que se alastra pela roupa. Leeds agarra o pescoço com um olhar tresloucado. Durante alguns segundos, a imagem fica negra para logo em seguida se verificar uma mudança brutal. A câmera está imóvel, instalada no tripé. Já estão todos mortos, cuidadosamente instalados. Duas crianças sentadas, encostadas à parede, diante da cama. A terceira de frente para a câmera. O senhor e senhora Leeds encontram-se deitados na cama com os lençóis puxados. O senhor Leeds está encostado à cabeceira, a cabeça levemente inclinada. O lençol dissimula a corda que lhe amarra o peito. Dollarhide aparece na esquerda da imagem, executando movimentos estilizados de dançarino de baile. Coberto de sangue, nu, com exceção dos óculos, desliza e dá saltos entre os mortos. Aproxima-se da cama, do lado da senhorita Leeds, agarra nos lençóis e puxa-os com um gesto largo, antes de tomar uma pose como se estivesse segurando uma capa de toureiro. Sentado na sala de estar da casa dos seus avós, Dollarhide estava coberto de suor. Sua língua espessa saía constantemente. A cicatriz do lábio superior encontrava-se brilhante de saliva e gemia enquanto se excitava. Mesmo no momento do orgasmo, sentia-se triste por verificar que nas sequências seguintes perdia toda a graça e elegância, onde rastejava como um porco, as nádegas voltadas para a câmera. Já não se tratava de uma questão de pose plástica, de sentido de ritmo, de subida dramática. A única coisa que restava era um frenesi bestial. Apesar de tudo, era absolutamente fantástico. Ver este filme era fantástico, embora menos do que os crimes. Dollarhide se deu conta de que este filme tinha um defeito grave. Não mostrava exatamente a morte dos Leeds e o final do seu número deixava muito a desejar. Era como se tivesse mandado seus próprios critérios às favas. O dragão vermelho não se comportaria dessa maneira. Não importa. Ainda podia rodar muitos filmes e, com a experiência, esperava poder vir a adquirir uma certa desenvoltura estética, mesmo nos instantes mais íntimos. Era preciso que se ultrapassasse. Era a obra da sua vida, uma obra magnífica. Permaneceria para sempre. Precisava, portanto, de se pôr ao trabalho, escolher os seus próprios próximos parceiros. Já fizera cópias de vários filmes rodados no 4 de julho, dia da festa nacional. O fim do verão trazia sempre um acréscimo de trabalho quando chegavam ao laboratório os filmes das férias. As férias de Natal constituíam tradicionalmente o outro período de ponta do ano. Todos os dias havia famílias que enviavam a sua candidatura. Capítulo 10. O avião de Washington para Birmingham ia meio vazio. Graham instalou-se à janela. Ao lado dele, o lugar estava vago. Recusou o sanduíche de mau aspecto que a comissária lhe ofereceu e pousou sobre a mesa o dossiê Jacoby. Na primeira página, anotaram os pontos comuns entre o Jacoby e os Leeds. Os dois casais aproximavam-se dos 40 anos e tinham filhos. Dois meninos e uma menina. Edward Jacoby tinha um filho de um casamento anterior, que se encontrava na universidade no dia em que a família foi massacrada. Em ambos os casos, os chefes de família possuíam diplomas universitários, e as famílias habitavam casas de dois andares numa zona agradável dos arredores. A senhorita Jacoby e a senhorita Leeds eram mulheres muito atraentes. As famílias tinham cartões de crédito das mesmas instituições e eram assinantes de um certo número de revistas populares. Quanto à semelhança, era tudo o que havia. Charles Leeds era consultor fiscal. Edward Jacoby, engenheiro metalúrgico. A família de Atlanta era presbiteriana. Os Jacoby eram católicos. Os Leeds sempre haviam residido em Atlanta. Os Jacoby haviam deixado Detroit 3 meses antes para virem morar em Birmingham. A palavra acaso produzia na mente de Graham um ruído semelhante ao de uma torneira que pinga. Vítimas escolhidas ao acaso, sem motivo aparente. Eram essas as expressões que os jornais utilizavam e que os inspetores lançavam aos quatro ventos para tentar dissimular a sua cólera e a sua frustração. Acaso não era o termo que convinha. Graham sabia que os autores de assassinatos coletivos não escolhiam as suas vítimas ao acaso. O homem que matara os Leeds e o Jacoby encontrara neles alguma coisa que o atraíra e que o levara a agir daquela maneira. Talvez os conhecesse muito bem. Era o que Graham esperava. Mas também era possível que nunca os tivesse visto. Fosse como fosse, Graham tinha certeza de que o assassino os vira pelo menos uma vez antes de matá-los. Escolhera-os porque havia neles alguma coisa que o despertara, e as mulheres encontravam-se no cerne do enigma. No entanto, os crimes apresentavam certas diferenças. Edward Jacoby fora abatido quando descia a escada de lanterna na mão, provavelmente acordado por um ruído suspeito. A senhorita Jacoby e os filhos haviam sido abatidos com uma bala na cabeça. A senhorita Leeds recebera uma bala no abdômen. Tanto num caso como no outro, a arma era uma pistola automática de 9mm. Nos ferimentos foram encontrados vestígios de lã, de aço, provenientes de um silenciador de fabricação artesanal. Os invólucros não apresentavam impressões digitais. A faca só servira para Charles Leeds. O Dr. Prince estava convencido de que se tratava de uma lâmina muito fina e muito pontiaguda, provavelmente uma faca de entalhar. O modo como se introduziu nas casas fora também diferente. Nos Jacoby forçara a porta do pátio, nos Leeds fora utilizado um diamante. As fotografias dos crimes de Birmingham não mostravam a quantidade de sangue encontrada na casa dos Leeds, mas as paredes estavam manchadas numa zona compreendida entre os 40 e os 60 centímetros acima do assoalho. Tanto num caso como no outro, o assassino tivera público. A polícia de Birmingham procurara impressões nos cadáveres, inclusive nas unhas, e não encontrara nada. Um enterro ou um mês de verão em Birmingham era o suficiente para destruir uma impressão como aquela que fora encontrada no filho dos Leeds. E em ambos os casos eram os mesmos cabelos louros, a mesma saliva, o mesmo esperma. Graham apoiou as fotografias das famílias contra as costas do assento da frente e ficou olhando longamente para elas no silêncio pesado do avião. O que teria atraído mais atenção do assassino na casa deles? Graham fazia de tudo para se convencer que existia um ponto comum e que não tardaria a descobri-lo. Senão, teria que visitar mais casas e ver o que o dentuço teria deixado ali em sua intenção. Graham havia recebido instruções dos escritórios de Birmingham e telefonou à polícia logo que chegou ao aeroporto. O ar-condicionado da sua viatura projetava gotículas de água nos braços e nas mãos. Parou em primeiro lugar junto à agência imobiliária Killian, na Avenida Damison. Killian, grande e calvo, atravessou o carpete turquesa para vir cumprimentar Graham. O sorriso desvaneceu-se logo que Graham lhe mostrou a sua placa de identidade e lhe pediu a chave da casa do Jacoby. "Hoje vamos ter policiais de uniforme?" perguntou ele, colocando a mão na cabeça. Acho que não. Espero mesmo que não, pois vou mostrá-la esta tarde a dois clientes. É uma bela casa. Todo mundo que a vê fica encantado com ela. Na última quinta-feira tive um casal vindo de Duluth, aposentado sem qualquer tipo de problema. Já estávamos na altura em que se falava de hipotecas quando chegaram os policiais na sua viatura. O casal fez algumas perguntas e, no tocante às respostas, tiveram mais do que aquilo que esperavam. Esses valentes policiais levaram o casal para dar a volta completa, explicando-lhes quem fora assassinado em cada um dos locais. Depois disso tudo, adeuzinho Gillian, e desculpe por termos incomodado. Quis lhes dizer que já não havia problemas, mas não quiseram me ouvir. E partiram suavemente no seu Cadillac sedã de veio. Houve algum homem sozinho que tenha pedido para visitar a casa? Não sei. De qualquer modo, comigo não. Somos vários cuidando deste caso, mas acho que não. A polícia não quis nos deixar pintar a casa mais cedo. Acabamos o interior na terça-feira passada. Foram necessárias duas mãos e em alguns lugares até três. Ainda estamos trabalhando no exterior. Vai ficar um brinco. Como é que a pode vender antes da homologação da sucessão? Não se pode assinar, mas isso não impede que possa preparar tudo. As pessoas poderiam se mudar depois de terem assinado um protocolo de acordo. Não posso permitir-me ficar com os braços cruzados. É um dos meus colegas que está em poder da documentação e os juros não param de subir. Quem é o executor testamentário do Sr. Jacoby? Byron Metcalfe, da firma Metcalfe Barnes. Quanto tempo pensa ficar por aqui? Ainda não sei. O mais provável é até ter acabado. Pode deixar a chave na caixa do correio. Ao se dirigir à casa do Jacob, Graham teve a desagradável impressão de seguir uma pista já fria. A casa erguia-se na extremidade da vila, num quarteirão que havia sido reconstruído. Precisou parar à beira da estrada nacional para consultar o mapa antes de entrar por uma estrada secundária asfaltada. Já se passara mais de um mês desde o assassinato. E ele, o que estava fazendo nessa altura? Montava um par de motores diesel num casco Ribovitch de 19,50 metros. Fazia sinal à Aríaga para descer a grua de mais um centímetro suplementar. Molly juntara-se a eles ao fim da tarde e tinha-se instalado sob um toldo na cabine do barco em construção, para saborear camarões enormes que Molly trouxera e beber dos esquis, enquanto Aríaga lhes explicava como é que se limpavam as lagostas, desenhando a cauda na serragem que se encontrava no chão. Os raios de sol, que se refletiam nas águas, brincavam no ventre das gaivotas. O ar-condicionado salpicou de água a camisa de Graham, e ele despertou tomando consciência de que se encontrava em Birmingham. Já não havia camarões nem gaivotas, apenas a estrada, tendo à sua direita pequenos bosques e prados, cabras e cavalos, e à esquerda Stonebridge, quarteirão residencial já antigo, constituído por algumas casas elegantes e outras tantas de aspecto nitidamente abastado. Viu o painel da agência a uma centena de metros. A casa do Jacob era a única do lado direito da estrada. A seiva das árvores que o bordejavam tornava o saibro pegajoso, vindo bater com estrépito no interior dos para-choques. Um carpinteiro estava empoleirado numa escada consertando uma janela. Fez um sinal com a mão na direção de Graham, quando este deu a volta na casa. Um pátio coberto de lajes era abrigado pela sombra de um cavalo imponente. De noite, a árvore devia ocultar a luz do projetor colocado à entrada. Era por ali que o dentuço entrara, por aquelas portas de vidro de correr. As portas tinham sido substituídas. Os caixilhos de alumínio brilhavam e ainda se via a etiqueta do fabricante. Diante das portas de correr, fora instalada uma porta de segurança gradeada, em ferro forjado. A porta da cave também era nova, em aço e cheia de feixes de segurança. No pátio exterior viam-se os componentes de uma caldeira. Graham entrou. Um assoalho nu, um cheiro de sala fechada. Os seus passos ecoaram na casa vazia. Os novos espelhos do banheiro nunca chegaram a refletir o rosto do Jacob, nem o do assassino. Em cada espelho via-se uma pequena mancha branca, indicando o lugar onde estava a etiqueta de preço. Uma tela dobrada fora colocada a um canto do quarto do casal. Graham sentou-se e ficou muito tempo naquela posição, olhando para o sol que entrava pelas janelas. Não havia nada ali, mais nada. Seria possível que, se ele tivesse vindo logo após o assassinato do Jacoby, os Leeds ainda estivessem vivos? Perguntava ele a si mesmo. Graham testava assim o pesado fardo desta dúvida. E continuava sentindo esse peso nos ombros, quando saiu para olhar o céu. De costas curvadas e mãos nos bolsos. Graham colocou-se à sombra de uma árvore para observar a estrada que passava diante da casa do Jacob. Como é que o assassino chegara à casa do Jacob? De carro. Onde é que estacionara? O caminho em Saibro era ruidoso demais para uma visita noturna, mas a polícia de Birmingham não estava de acordo com Graham a esse respeito. Percorreu a área até a estrada. Havia valetas cavadas de um lado e do outro do asfalto. Com o terreno bem seco, devia ser possível transpor a valeta e dissimular um veículo nos arbustos do lado da estrada onde viviam os Jacob. Em frente da casa havia a única estrada que conduzia a Stonebridge. Um painel indicava que Stonebridge dispunha de sua própria patrulha de serviço. Um veículo estranho teria sido imediatamente referenciado, e do mesmo modo qualquer homem que chegasse a pé durante a noite. Não havia, portanto, hipóteses de ter estacionado em Stonebridge. Graham entrou de novo na casa e, surpreendentemente, verificou que o telefone não estava cortado. Ligou para o serviço de meteorologia local e soube que haviam caído cerca de 8 centímetros de chuva no dia anterior ao da morte do Jacob. Por consequente, as valetas deviam estar cheias e o assassino não conseguia estacionar ao lado da estrada asfaltada. Na zona adjacente ao pátio, um cavalo acompanhou Graham ao longo da vedação caiada, que seguia na direção dos fundos da propriedade. Deu um torrão de açúcar ao cavalo, deixando-o em seguida, quando a vedação fez um ângulo para seguir ao longo das dependências. Parou quando viu o buraco cavado na terra, no local onde os filhos do Jacob haviam enterrado o gato. No posto de polícia de Atlanta, quando se encontrara com Springfield, ficara com a ideia de que as dependências estavam pintadas de branco. Na realidade, estavam pintadas de verde escuro. As crianças tinham embrulhado o gato numa toalha e colocaram-no depois numa caixa de sapatos, com uma flor nas patas. Graham encostou-se à vedação. O enterro de um animal, um ritual solene de infância. Os pais voltaram para casa para não serem obrigados a rezar. As crianças que olham umas para as outras e que descobrem em si uma coragem insuspeitada. A menina inclina a cabeça, os outros a imitam. A enxada é maior do que eles. Depois de terem discutido brevemente para saber se o gato se encontra no céu com Deus e Jesus, as crianças param de chorar por um momento. De pé, o sol a dardejar-lhe a nuca. Graham tem pelo menos uma certeza, tão certo como o dentuço ter morto o gato, era o fato de que também os vira enterrá-lo. Era um espetáculo que não podia permitir-se perder. E, além disso, não fizera duas viagens, uma para matar o gato e outra para massacrar o Jacob. Viera matar o gato e esperara que as crianças o descobrissem. Era impossível saber exatamente onde as crianças haviam encontrado o gato. Os policiais não conseguiram encontrar ninguém que tivesse falado com o Jacob durante a tarde, cerca de 10 horas antes do momento da sua morte. Como é que o assassino viera e onde se escondera para esperar? Entre a vedação e as primeiras árvores havia uma zona de arbustos de cerca de 30 metros, tendo aproximadamente a altura de um homem. Graham tirou do bolso das calças um velho mapa, que estendeu em cima da cerca. Indicava um bosque que se prolongava por cerca de 400 metros na parte de trás da casa do Jacob. Por trás das árvores, na orla sul, uma estrada secundária seguia paralelamente à que passava diante da casa. Graham entrou no carro, voltando à estrada nacional e tomando nota dos números que o contador marcava. Em seguida, dirigiu-se para a sul ao longo da nacional até voltar na estrada secundária indicada no mapa. Rodou lentamente até que o contador lhe indicou que se encontrava na parte de trás da casa do Jacob, do outro lado do pequeno bosque. O revestimento da estrada interrompia-se bruscamente à entrada de um conjunto de habitações de aspecto modesto, tão recente que nem sequer se encontrava marcado no mapa. Entrou no parque de estacionamento. A maior parte dos veículos era muito velha, assentadas em suspensões extremamente fatigadas. Dois veículos estavam assentados em cepos. Crianças negras jogavam basquete na terra batida, em volta de um único cesto sem rede. Graham sentou-se no para-choques para observá-los por um momento. Queria tirar o casaco, mas sabia que o ponto 44 especial e a pequena máquina fotográfica presa no cinto iam chamar muita atenção. Sentia-se sempre incomodado quando as pessoas olhavam para sua pistola. Havia 8 jogadores na equipe que usavam camisetas. Em número de 11, os jogadores da outra equipe estavam de tronco nu. A arbitragem fazia-se por aclamação. Um dos jogadores sem camiseta foi empurrado. Deixou o jogo por instantes, voltando logo a seguir para se meter na confusão, depois de ter comido um biscoito. Os gritos e os ruídos abafados da bola puseram Graham de bom humor. Um cesto, uma bola de basquete. Mais uma vez se sentiu espantado pelo número de apetrechos que os Leeds possuíam. O mesmo acontecia com o Jacob, segundo o relatório da polícia de Birmingham. Canoas e equipamentos de esporte, material de campismo, máquinas fotográficas, espingardas de caça, varas de pesca. Esta abundância era um outro ponto comum a ambas as famílias. Tendo imaginado os Leeds e o Jacob em vida, pensou automaticamente naquilo em que eles tinham se tornado presentemente, e deixou de conseguir continuar a ver o jogo de basquete. Inspirou profundamente e dirigiu-se para a orla sombria do bosque, do outro lado da estrada. Bastante espessos na orla, os arbustos rareavam à medida que Graham avançava no sentido da mata de pinheiros, e não teve qualquer dificuldade em caminhar sobre o leito de caruma. Não havia o menor sinal de brisa. O ar estava morno, e nas árvores os pássaros anunciavam o seu regresso. O terreno descia em declive suave para o leito de um ribeiro seco, perto do qual cresciam alguns ciprestes. Pegadas de ratos trocadores e de musaranhos estavam marcadas na argila vermelha. Havia igualmente pegadas de pés humanos, algumas delas de crianças. Os contornos estavam delineados para as chuvas sucessivas. Do outro lado do riacho seco, o terreno elevava-se novamente. O aspecto era diferente, um terreno arenoso onde cresciam fetos. Graham continuou a sua ascensão até avistar a luz por entre as árvores na orla da floresta. Por entre os troncos conseguia ver o andar superior da casa do Jacob. De novo os arbustos, quase da sua altura, entre o bosque e a vedação da propriedade do Jacob. Graham abriu caminho por entre os arbustos e parou junto da vedação para olhar para o pátio. O dentuço devia ter estacionado no parque do conjunto habitacional e atravessado o bosque, para então se deter junto aos arbustos da parte de trás da casa, atrair o gato e estrangulá-lo, antes de rastejar até a vedação com um pequeno corpo inanimado na mão. Graham imaginou a cena, o gato atirado pelo ar, caindo pesadamente no pátio, em vez de se voltar e cair sobre as patas, se estivesse vivo. O dentuço fizera isso durante o dia. As crianças nunca teriam conseguido encontrar o gato à noite, e esperava para observá-los. Teria passado o dia todo no meio dos arbustos? Perto da vedação seria fácil avistá-lo. E para ver o pátio da zona dos arbustos, seria necessário que se mantivesse de pé, ao sol, de frente para as janelas da casa. Só lhe restava, portanto, a solução de voltar ao bosque. Graham fez o mesmo. Os policiais de Birmingham estavam muito longe de ser estúpidos. Haviam afastado os arbustos e investigado cuidadosamente toda a zona, mas isso fora antes do gato ter sido encontrado. Procuravam indícios, rastros, objetos abandonados, tudo menos um posto de observação. Will penetrou alguns metros na floresta e inspecionou o terreno. Começou por subir a elevação de onde conseguia ter uma vista parcial do pátio e em seguida prosseguiu ao longo da linha das árvores. Procurava há mais de uma hora quando um ponto luminoso ao nível do solo lhe chamou a atenção. Tratava-se do anel metálico de uma lata de suco de fruta meio enterrada sob as folhas, ao pé de um dos raros olmos que cresciam no meio dos pinheiros. Encontrava-se a cerca de 3 metros quando os avistou. mas não se aproximou imediatamente, preferindo inspecionar o terreno durante vários minutos. Agachou-se e afastou as folhas diante dele, caminhando lentamente sobre a planta dos pés para não destruir eventuais indícios. Sem se apressar, limpou a base do tronco das folhas que se amontoavam ali. Não se avistava nenhuma pegada sob a camada de folhas do outono passado. Descobriu perto do anel metálico o resto de uma maçã roída pelas formigas. As aves tinham comido as sementes. Estudou o terreno durante mais de 10 minutos. Por último, sentou-se no solo. Esticou as pernas e encostou-se à árvore. Uma nuvem de mosquitos deslocava-se numa coluna de luz. Uma largata rastejava pela face inferior de uma folha. Por cima dele, num grande ramo, havia vestígios de lama avermelhada deixados por um calçado. Graham pendurou o casaco num ramo e começou a trepar pelo outro lado do tronco, dando uma olhada nos ramos com vestígios de lama de vez em quando. Quando se encontrava a uma dezena de metros do solo, inclinou-se de lado e avistou a casa do Jacob a cerca de 170 metros de distância. Vista daquele ângulo, parecia ligeiramente diferente e a cor do telhado era predominante. Conseguia ver o pátio, bem como o terreno situado do outro lado dos anexos. Com um bom binóculo seria possível distinguir o menor detalhe do rosto dos ocupantes da casa. Viaturas passavam ao longe. Um cão ladrou. Uma cigarra começou a cantar e cobriu rapidamente todos os outros ruídos. Por cima dele, um ramo de diâmetro considerável formava um ângulo reto com a casa dos Jacob. Trepou ao longo do tronco e inclinou-se para ver melhor o ramo. Muito perto do rosto, uma lata de suco de fruta encontrava-se entalada entre o ramo e a casca. Formidável, disse ele em voz baixa. Sobretudo, não se mexa daqui. Qualquer criança poderia ter deixado a lata ali. Continuou a sua ascensão, embora os ramos fossem cada vez mais finos, e voltou a olhar para o ramo grosso, agora debaixo de si. Fora arrancado um fragmento da casca. Numa superfície do tamanho de uma carta de baralho via-se o tegumento da árvore, mais verde. O retângulo verde estava gravado até a madeira branca. Graham descobriu um seguinte desenho. Fora cuidadosamente executado com o auxílio de uma faca pontiaguda, que nada tinha a ver com o trabalho de uma criança. Graham fotografou a marca depois de se certificar que regulara convenientemente a exposição. Daquele ramo tinha-se uma vista excelente, ainda melhor depois que um pequeno ramo pendente do ramo superior fora cortado para permitir uma abertura. As fibras estavam esmagadas e a extremidade levemente achatada. Graham procurou o raminho. Se estivesse caído no solo, já o teria encontrado. Não estava lá, com as suas folhas amareladas, entalado na folhagem mais verde do ramo inferior. O laboratório teria necessidade dos dois lados da incisão para medir a inclinação dos boltos cortantes. Isso queria dizer que era preciso voltar com uma serra. Tirou várias fotografias do toco sem deixar de resmungar. Sei que trepou aqui e que esperou depois de ter matado e atirado o gato no pátio. Estou convencido de que vigiou as crianças e que não passou o tempo talhando um ramo e sonhando. Quando a noite caiu, viu-os passar diante das janelas iluminadas. Viu os stories que desciam e as luzes que se apagavam uma após a outra. Desceu em seguida e foi ao encontro deles. Foi assim, não foi? Não deve ter sido muito difícil ter descido deste grande ramo, tendo uma lanterna e o luar. Para Graham não foi assim tão fácil. Enfiou um raminho na abertura da lata de suco de fruta e ergueu-a lentamente para libertá-la, antes de descer ao longo do tronco. Com um raminho preso nos dentes, quando precisava das duas mãos. Voltou ao parque e notou que havia um escrito sobre a poeira que cobria a viatura. Levam é uma anedota. A altura da inscrição mostrava que os residentes mais jovens do conjunto habitacional já eram ases da alfabetização. Perguntou a si mesmo se teriam escrito no carro do dentuço também. Graham passou alguns momentos observando as janelas dos imóveis. Devia haver cerca de uma centena. Alguém podia se lembrar de ter visto um branco no parque a altas horas da noite, mesmo já tendo passado mais de um mês. Para interrogar cada um dos moradores sem perder muito tempo, seria preciso me pedir a ajuda da polícia de Birmingham. resistiu à tentação de enviar a lata diretamente para Dinon e Price. Precisava dos policiais de Birmingham, portanto era melhor confiar-lhes a descoberta. Limpar a lata não seria muito complicado, mas já seria completamente diferente quando se tratasse de encontrar impressões provocadas por um suor ácido. Talvez Price pudesse tomar conta disso depois da polícia de Birmingham ter limpado a lata. O principal era não tocá-la com as mãos nuas. Sim, era melhor confiar o trabalho à polícia. Sabia que o FBI se agarraria freneticamente ao ramo gravado e que todo mundo teria uma fotografia. Da casa do Jacob ligou para a criminal de Birmingham. Os inspetores chegaram exatamente ao mesmo tempo de Gillian, o agente imobiliário, que acompanhava eventuais compradores.